Eu jurava ser o chefão, mas no fundo era um treinamento. Me pergunto se foi tudo em vão. Claro que não, foi só um treinamento. Eu achei que tinha feito a mente, mas na real foi só um treinamento. E inocente achei que era pra sempre, mas na verdade era um treinamento. Logo eu que me julgava o rei, errei mais do que acertei. Aprendi menos do que devia, subestimei, desacreditei. E a dor do raiado dia guardei pra iluminar as noites que passei. Será que existem flores nessa poesia? Se poesia é vida e na vida sangrei. Porém, eu tenho a vida que eu quis, pois entendi que sou um aprendiz. Já não vivo ansioso pelo meu momento, e nem espero chegar meu momento. Eu sei que quando gravo crio meu momento, e quando ele chegar vou estar pronto faz tempo. Não quero que essa ideia se perca no tempo. Liricista, somos irmãos, eu sou filho do tempo. Salve liricista, filho do tempo. Somos irmãos, eu sou filho do tempo. Eu sou filho do tempo. Nós somos irmãos, eu sou filho do tempo. Cronos. Esse é mixtape, o aprendiz. Outra vibe, Records. O tempo é um paradoxo. Trouxe amor e destroços. Fortaleceu a mente, descalcificou meus ossos. Me provou que eu não sou um deus, mas me mostrou que posso ser quase isso. Tô na quebra e morro pelos nossos. Já vivi tão tenso, consumido pelo ódio. Se passo um dia com meu filho, não existe ócio. Eu tô tão bem sem álcool, enxergo claramente. É o primeiro passo pra libertar minha mente. Porque quase ninguém vive verdadeiramente. E dependendo da verdade, a verdade mente. O tempo traz a lição,